Sem Saudade. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúmes ao imaginar que no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso. Veja só, você me diz que quer assim, e diz que gosta só de mim, mas do mim.